Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres. Bom dia para você que está aqui sintonizada na 101.5. Estamos iniciando mais uma edição do programa Vozes do Campo e da Cidade. Eu sou Fernanda Cruz. Eu sou Elca Macedo e toda quarta temos encontro marcado aqui na Faixa Mulher da Frei Caneca, do meio-dia à 1 da tarde. E na edição de hoje, a gente vai falar sobre barragens e mineração. Suas vantagens, seus riscos. Vamos lembrar os casos de Brumadinho e Mariana, que aconteceram no estado de Minas Gerais. E também vamos saber como é que está a situação das barragens pernambucanas. Fica na sintonia, o Vozes do Campo e da Cidade está só começando. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Segunda-feira, 25 de março, completou 2 meses do desastre de Brumadinho. O caso repercutiu nacionalmente quando uma barragem da empresa Vale rompeu e inundou a cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O acidente envolveu mais de 700 pessoas, entre mortos, feridos, localizados e desaparecidos. E nessa tragédia, vazaram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. É a segunda vez que isso acontece em pouco mais de 3 anos. Isso porque, em novembro de 2015, a tragédia de Mariana espalhou 43,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente. É um absurdo, né, Elka, que uma situação dessa possa ter se repetido. E quem vai falar mais sobre esse crime é Maria Júlia Zanon. Ela é integrante do MAM, que é o Movimento pela Soberania Popular da Mineração. Então, no dia 25 de janeiro de 2019, rompeu a barragem B1 da Vale, que ficava localizada no município de Brumadinho. Não é a única barragem desse complexo. É um complexo minerário muito grande, que existe há décadas. Envolve, inclusive, 2 municípios. Eles são interligados por dentro, com várias cavas, ou seja, onde se extrai, né, as minas, planta de beneficiamento e várias barragens também. E essa barragem era muito antiga. Ela começou a ser construída em 76. Então, são mais de 40 anos de operação. Então, ela se rompeu. E essa lama ainda é incomensurável. Ainda não dá para a gente calcular o estrago ambiental que pode produzir, porque a gente tem que pensar a longo prazo tudo isso. Ela destruiu parte de 2 comunidades grandes, que é Parque Cachoeira e Córrego do Feijão, mas ela atingiu várias casas de outras comunidades rurais. Ela não chegou na parte urbana de Brumadinho, mas destruiu muita parte da área rural do município. E aí entrou na calha do rio Paraopeba e essa lama está seguindo. Ela está seguindo de uma velocidade mais lenta do que foi a lama da barragem Fundão, que se rompeu em Mariana, também da Vale, mas ela continua andando. Tem muitos pesquisadores que têm feito essa análise da água do rio, do antes e depois do rompimento, e dizendo que o rio, por onde passou essa lama de rejeitos, não uma lama qualquer, ele morreu. Então, o trajeto dele está sendo mais lento do que esse outro caso que nós temos, que é a Mariana. Mas o que vai ser? O que vai ser do rio Paraopeba? Não existe mais peixe, não existe mais rio. Quando a gente chega perto, que a gente sente um fedor enorme de um mingau marrom que está muito longe de poder ser chamado de água. Então, nós temos um impacto ambiental de enorme escala. Isso pode gerar problemas muito sérios, como também aconteceu na bacia do Rio Doce, que é essa lama de rejeitos que matou uma série de outros animais da biodiversidade. Então, isso ajudou a proliferar os mosquitos lá no Rio Doce. Então, a gente tem que começar a ficar muito atento com os casos de febre amarela, de tudo que o Zika vírus causa, né? Então, a gente tem que ficar atento porque a biodiversidade daquele local colapsou. Mas não é só um desastre ambiental. É um crime que matou mais de 300 pessoas. Nós temos mais de 201 pessoas que foram, então, identificadas pelo IML, pelos seus corpos ou segmentos de corpos, mas nós temos ainda mais de 100 pessoas que estão debaixo da lama de rejeitos. Com muitas máquinas trabalhando nesse socorro até hoje, muitos bombeiros valorosos fazendo seu trabalho com muita seriedade e ainda ajudando a aliviar um pouco a dor dessas famílias. Então, a gente ainda não pode calcular a dimensão do impacto, porque é um colapso tão grande de uma estrutura social, de relações familiares, de como as pessoas viviam. Tantos e tantos, centenas de agricultores por onde essa lama passou, destruindo hortas, plantações. Muitas pessoas tiravam irrigação do próprio rio Paraopeba, que agora está destruído. Então ainda não temos como calcular o tamanho desse estrago que o crime da Vale cometeu. Dentro da atuação de amparo às famílias de Brumadinho, são então várias organizações e vários órgãos do Estado que estão atuando lá ao mesmo tempo. Existe, da parte dos órgãos de Estado, uma atuação importante na tentativa de defesa das famílias e de pressão à empresa sendo feita pelo Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública também do Estado e a Defensoria Pública da União. E o Ministério Público Estadual, então, junto com a Defensoria, tentando articular um termo de ajuste preliminar, que seria um acordo extrajudicial para garantir, de modo imediato, ajuda emergencial para essas famílias que foram profundamente atingidas. No atendimento ali do dia a dia com as famílias, nós temos uma atuação importante da Igreja Católica. Brumadinho faz parte da Arquidiocese de Belo Horizonte, que tem se posicionado desde o primeiro momento dentro do caso, com uma atuação muito séria e comprometida na escuta das famílias, no acesso às informações e de maneira muito constante. E isso tem sido muito importante. O desastre de Brumadinho contribuiu para que autoridades e população olhassem mais para outras barragens e vissem um risco de novos rompimentos. Um caso preocupante é das barragens de Santo Antônio e Eustáquio, que ficam em Paracatu, também em Minas Gerais. Essas barragens juntas têm 475 milhões de metros cúbicos de rejeitos, como arsênio, cianeto e mercúrio. O pior, Fernanda, é que se essa barragem romper, ela pode acabar com o Rio São Francisco por 100 anos. Ela vai afetar diretamente, né, o São Francisco e vai injetar muito arsênio, que é um metal que não se decompõe na natureza e afeta o rio desde a nascente lá em Minas até a Foz, aqui em Alagoas e Sergipe. E é bom lembrar que o São Francisco é o único rio exclusivamente brasileiro, né? Ele é um rio super importante para a gente que está aqui no Nordeste. Ele também abastece algumas cidades de Minas, onde fica a sua nascente. E é uma tragédia muito grande se isso acontecer. E além disso, pelo Rio São Francisco que se tem renda, que se tem vida, né? São praticamente 9 estados. A gente tem 5 banhados pelo Rio São Francisco diretamente, né? Que é Bahia, Minas, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E por conta da obra da transposição de algumas adutoras, tem outros estados, né? Como Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, que também são abastecidos com água do rio. Maria Júlia, explica pra gente os riscos do rompimento dessas barragens em Paracatu e qual o impacto disso no Velho Chico. Um dos casos mais graves que nós temos em Minas Gerais fica na cidade de Paracatu. Essa cidade se localiza no noroeste de Minas Gerais. Ela fica mais perto de Brasília do que da capital do estado de Minas, Belo Horizonte. Ali acontece a exploração de ouro, feita pela empresa canadense Kinross. Essa empresa, então, ela está operando na região há muitos anos e é simplesmente a maior mina a céu aberto de ouro do Brasil. Então, nós temos também barragens desse rejeito que são gigantescas, gigantescas, e que foram há poucos anos, inclusive, expandidas. Gera uma preocupação muito grande, porque é pior ainda do que a exploração de minério de ferro, onde rompeu em Mariana e Brumadinho, porque existem muitos processos químicos que são feitos para essa separação dentro da rocha do que é ouro, do que são outros metais, que não interessam, outros minerais. Um dos que estão mais associados nessas rochas é justamente o arsênico, que é comprovadamente extremamente cancerígeno para a população. Paracatu tem a maior taxa de incidência de câncer de Minas Gerais por população. Isso é muito impressionante. E nós não temos a menor dúvida, e nem a população local tem, que isso está diretamente associado à exploração de ouro. Essa região ali, ela está na bacia do Rio São Francisco. Um rompimento de barragem ali significaria que essas barragens, que são extremamente perigosas do ponto de vista da saúde humana e do impacto ambiental, elas iriam direto para o São Francisco. Isso mata isso, o Rio São Francisco até a Foz. Isso é... seria um cataclisma, porque é pior do que foi Brumadinho, é pior do que foi Mariana, porque nós estamos lidando com minerais muito mais perigosos para a população humana. Mas esse não é o único risco para o Rio São Francisco causado pelas mineradoras em Minas Gerais. Na região metropolitana de Belo Horizonte, você tem o Rio das Velhas, que é um dos afluentes do Rio São Francisco. E nós temos várias mineradoras que atuam bem perto do Rio das Velhas. Agora, há poucas semanas atrás, houve um risco de rompimento de uma das barragens da Vale no município de Nova Lima, que fica muito perto de Belo Horizonte. É o complexo da Vale que chama Vargem Grande. Se rompe essa barragem, significaria que em cerca de 2-3 horas a lama chegaria ao Rio das Velhas. E do Rio das Velhas ela caminharia até o Rio São Francisco. Agora, inclusive, pessoas foram removidas do local pelo risco de rompimento. Uma rodovia federal, uma BR, ela está parcialmente interditada por esse risco de rompimento. Então é um alarme mesmo que nós temos que dar, porque nós temos esse sistema de mineração em Minas que não pensa a população, que não pensa a população local e que não pensa o conjunto que ela pode atingir. Mariana nos ensinou o quê? Uma barragem pode romper a 700 quilômetros da Foz do Rio e destruir um rio doce, e destruir um rio, um dos maiores do Brasil. E nós não queremos que isso aconteça com o Rio São Francisco. Então, vamos agora a um rápido intervalo e no próximo bloco a gente bate um papo com Cristiane Rosal, da APAC. Não sai daí, é rapidinho. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.